Sheffield. Está no ar o Trip View. Eu sou o Magari. Eu sou o Presto. Ai, esqueci do depois. E eu sou o Dante. Presto ligeirinho. Andale. Ah, vocês viram que eu não falei bem-vindos ao Trip View, né? Começamos agora mais um programa de vídeo, que afinal está no ar, né? No ar. Caso você não esteja vendo a imagem, o seu celular está com defeito. Exatamente, dá uma olhada aí. Eu não vou falar pra bater na parede, porque vai que alguém bate e depois vai cobrar de mim. Enfim, nessa edição a gente vai aproveitar um dos vários temas livres que a gente vai ter durante o ano para falar de algumas versões alternativas do Aranha. Afinal, estamos em época do Aranha-Verso e blá blá blá. E pra começar, aquele... a Panini ajuda a gente. O mais legal é que a Panini ajuda a gente a estender ad infinitum essa fase do Aracnoverso, porque ela nunca chega. Não vai acabar nunca isso aí. Aqui é isso, gente. A revista que tá saindo nas bancas aí já tem o... Eu ia falar o Capitão Britânia na capa. Não, é, o Homem-Aranha. Aquela Homem-Aranha que, Britânia. Aquela que é de novembro? Ah, tá. Não, é de dezembro. Ah, de dezembro. Então tá tudo certo, sair no final de janeiro. É de boa. Isso, justamente. Mas a Aranha Versa é de novembro. Ah, sim, é. Agora é só a introdução, né? E a gente vai começar a falar. Eu ia falar do mais antigo, mas não é o mais antigo, porque tem 1602. É verdade. Por pouco tempo. Não tem um Aranha das Cavernas? Ainda não. Eu podia ter. Não apareceu, por enquanto. Aranha Nerd e tal. Homem. Pitecos. Aracnopiteco. Aranha Sapiens. Aranha Sapiens. Enfim, a gente vai falar do Homem-Aranha no ar e já enrolamos muito. Não faço as coisas não, gente, que é isso. Você não faz? Você não dá? A gente vai estar bem ambientado no Homem-Aranha no ar, tudo é branco e preto e mudo. Exatamente. Vamos deixar 2 horas de programa. Não, acho que dá uns 45 minutos. No final a gente só volta e fala, e esse foi o Homem-Aranha no ar. E a nota, não, aí a gente tem que dar nota. Não, a gente vai ter aquelas musiquinhas de... Aí depois aparece uma imagem com uma fala. Aquelas musiquinhas de comercial do Itaú, né, no cinema. Ou seja, imagine que esse programa é mais uma coisa que a gente só vai poder falar se você conseguir ver a tela do seu celular. As falas vão aparecer lá. Isso, com certeza. Então, aí a Homem-Aranha no ar é... O que é Homem-Aranha no ar? É o Homem-Aranha que fica no ar? Não. Isso, é aquele Homem-Aranha que voa. Pode ser realidade que o Homem-Aranha é um apresentador de televisão. Ele fica no ar. O Faustão, louco, meu. Louco, bicho. Já imaginei o Faustão vestido de Homem-Aranha. Fica muito bacana. Ah, não quero imaginar. Depois de uma fanfic que apareceu por aí do Faustão com a Selena Gomez lá, eu não quero mais lembrar do Faustão. Eu ouvi falar, mas eu não vi ainda não. Tenho medo. Não vi e não quero ver. Acho que vale a pena. Não vale. É 5 linhas, mas que vai te assombrar pelo resto da vida. Então, é o Homem-Aranha no ar, é uma nova iniciativa da Marvel de lançar vários personagens com a estética no ar. O Presto pode falar mais disso, porque ele falou lá no Inominado, se eu não me engano, sobre no ar. Nossa, mas faz tanto tempo que eu já nem lembro. Azar seu, eu lembrei. Agora você vai falar. E você é o historiador. Você é o historiador do grupo. É com você. Mas minha memória também não é muito boa. Mas vamos ver o que eu lembro. Eu sei que, como todo universo alternativo da Marvel, ele começa com o Homem-Aranha. Assim. Então eles também começaram com o Homem-Aranha no ar, que fez um certo sucesso. Mas as histórias ambientadas nessa década de 20, 30, né, que o Homem de Ferro não é nem no ar, é pulp. Ah, é bons tempos. Por exemplo, ela não foi muito pra frente. Teve vários especiais, acho que saíram todos aqui no Brasil. Saiu. Ou deve faltar um. Nossa, falta o Deadpool, que na verdade nem chama no ar, né? O Deadpool Pulp, na teoria é desse mesmo universo, mas saiu tudo. É, então. Mas parece que não teve vida longa. Ou a ideia era realmente só não criar um universo todo, só criar histórias dentro desse ambiente fechada, sem continuidade. Sim, mas o Homem-Aranha no ar... Então, ela tem uma continuidade, mas são arcos fechados, como sim, se fossem graphic novels. E pronto, não igual o Universo 2099, por exemplo, que teve era todo um universo, o Universo Ultimate, assim. Que tem toda uma continuidade em várias edições. É, você não vê, por exemplo... É uma proposta diferente. Você não vê, por exemplo, será o Homem-Aranha no ar encontrando com o Homem de Ferro no ar, Eles não interagem entre eles. Sim. A exceção do Wolverine, que se encontra lá com os X-Men, porque, né? Até muitas histórias nem parece estar no mesmo universo. Sim, sim. Ele só se passa na mesma época lá, mas... Acho que o grande problema dessa série é que ela foi muito pretensiosa e tem uns baixos muito baixos. Sim. Como a fase dos X-Men, as duas revistas do X-Men são bem ruinzinhas, pelo menos pra mim. E eu gosto de X-Men. A segunda dos X-Men eu nem me dei o trabalho de ler. A melhor parte dos X-Men é você ver o texto escrito, acho que é na segunda parte que tem, né? Ah, sim. Ele faz menção a várias sagas, como se fosse escrevendo um diário. É, por mais... Mas a história em si é uma porcaria. Isso aqui é tipo... Voltando ao Ultimate, começa com o Homem-Aranha e termina com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha foi o único que, entre aspas, sobreviveu dessa galera toda aqui. Tanto que ele tá... Ele participa do Spider-Verse e mais pra frente ele vai até ganhar um título solo. Ele com outras versões de Aranha, que são Web Warriors. Que ele tá num grupo lá. Vê se algum outro herói conseguiu isso, né? Você não vê por aí um Homem de Ferro Verso ou um Thor Verso? Não fala que aparece. Homem de Ferro tem uns trocentos. A Guerra das Armaduras 2 lá, se bobear, foi o Homem de Ferro Verso deles. E também, além disso, o Homem-Aranha Noir, ele apareceu naquele jogo do Shattered Dimensions. Ele era um dos que você controlava. E no desenho do... celular também. Você vê que no jogo no celular ele aparece... É difícil de achar um aranha que não apareça lá. Pois é. Aquele que eu não consigo jogar, diga-se de passagem. Eu desisti, não acabou a memória do meu... Pois é, o meu também. Do meu iPad, tive que apagar. Aí mandei as cucuias. E também no desenho do Ultimate tem no Spider-Verse lá, que é melhor que o dos quadrinhos, eu vou sempre frisar isso, ele aparece lá. E ele aparece legal, acho que foi o nono episódio da terceira temporada, que se é o nono, eu tô chutando, mas a saga do Spider-Verse lá, que são em acho que 5 episódios, o Homem-Aranha Ultimate viaja pra vários... universos diferentes, entre eles o universo noir, e é tudo, não digo branco e preto, mas ela tá com uma cor bem saturada. Sim, o segundo ficou episódio bem legal até o personagem. É o segundo episódio do Spider-Verse, do arco, né, dos 4 episódios. Cada episódio tinha 2 aranha, ele aparece no segundo. Primeiro tem o 2099 e a garota aranha que não é a May, depois tem o noir e o porco aranha, depois tem o cavaleiro aranha e o K-Hope. O Miles não é, aparece. O Miles, exatamente. Tava esquecendo do Mito Morales. O Júlio agora chora. O carro-chefe do Marvel. Enfim, os criadores disso aqui. É escrito pelo David Heine, que eu nunca vi mais gordo. E Fabrice Sapolsky. No céu, tem sapo. No céu tem sapo. E morreu. E a ilustração, o Presto vai ter que falar isso, porque sabe como é? Carmine de Gian Domenico. Eu sempre engasgo nesse Gian Domenico. A gente já... Ele já ilustrou alguma história do Homem-Aranha que a gente falou. Eu lembro de ter engasgado nesse nome. Não me deu trabalho. Bom, mas as edições lá saíram entre fevereiro e maio de 2009, né? Lá fora, pelo menos como data de capa. E não pularam março e abril, tá, Magari? Assim, ok. E aqui no Brasil... Saiu em maio de 2011, um ótimo mês, inclusive. É um encadernado capa dura. E aliás, tem muita gente chorando, me engano, pra Panini relançar. É, então, eu queria ter. Eu consegui comprar o do Demolidor, mas aí quando eu voltei a colecionar quadrinho, eu já não cruzei mais com ele, né, em nenhum lugar. Eu comprei os dois. Todos. Eu também tenho todos. Eu vou desligar essa chamada agora, tá? Só pra avisar vocês. E vai acabar com a ligação, porque você que ligou pra todo mundo. Justamente. Aí não vai mais estar no ar. Então, ó, a história se passa na época da Grande Depressão. Não, não é um filme do Tobey Maguire, não. Tá todo mundo em depressão. E não tem o Keanu Reeves triste no banco. Também não. Keanu Reeves triste. Na teoria é um Keanu Reeves. Deixa eu ver se vem a camisa do Capitão América. Ele já volta. Em 1933, na época da Grande Depressão lá, os Estados Unidos estavam indo pra bancarrota. Eu tenho que usar termos da época. Para as cocuias, talvez? As cocuias. Cocuias é muito anos 80. É, é verdade. Olha só, o Gian Domenico tá no Ultimates. Ah, tá. Olha só. Falou dele recentemente. Bom, mas a gente já começa a história com o Homem-Aranha fiel ao 616, né? Ele sendo parado pela polícia por um assassinato. Cara, Homem-Aranha, Homem-Aranha sempre mata e nunca é apanhado. rimou bem. Ficou legal, ficou legal. Ema, meu forte é a rima. Tô vendo. Mas aí ele consegue fugir, né? E a gente vê que quem era o assassinado era o Jameson. O Jameson morreu, fim. É que na verdade já mostra na capa, né, inclusive. Mostra. Então, não, na capa variante, deixa eu ver. Ah, ia pedir demais. Eu vou olhar a capa variante. Não, Mento, não é capa variante, desculpa. É aquela página que tem os artistas e tal, é que já mostra já isso, né? Esse Homem-Aranha foi bem inteligente matar o Jameson logo no começo, ninguém vai falar mal dele. Aí o problema é que ele é apanhado, né? Os policiais chegam e falam, não fui eu com a arma na mão. Não era disso que vocês estão pensando. E na década de 30 tinha um policial a mais, acho que ele morreu no meio do caminho. Foi o que ele jogou teia ali, ele morreu asfixiado. A teia morreu, nunca se soltou. É. Ele morreu antes de gerar filho. Ah, é, por verdade. Tem que ser uma geração antes, na verdade. Claro. Bom, mas aí o Homem-Aranha consegue escapar dos policiais, porque ele é um bandido bom, né? Com certeza. Uma só roupa estilosa. Só quem não conhece o Homem-Aranha no ar, eu acho difícil. Aliás, eu quero o boneco essa dele. Imagem tá sem. Eu também queria. Se a história pode ser até ruim. Eu não acho ela tão ruim, mas ela pode ser até ruim. Mas o design do personagem é bem legal. Ah, muito bom. Esse óculos de aviadora, o sobretudo preto. Bem, enfim, eu tô babando ovo da roupa do personagem. Vamos continuar. Aí os policiais falam aqui o que a gente sempre soube. Jameson tava certo? Verdade. Aí a história volta um pouco pra 3 semanas atrás pra poder mostrar o que levou àquela morte do James. Spoiler. Amnésia. Tava procurando outros filmes que começam aqui, mostra o final e depois volta de novo, mas não tô lembrando mais nenhum agora. Inclusive essa transição que faz é bem legal, né? Que tem umas fotos que o Yuri tirou na mesa do Jameson e vai aproximando de uma delas e aí quando vai pra cena que há 3 semanas atrás, mostra o. A cinematográfica. Você imagina a câmera indo e quando chegar já é a história. Ele mostra o Ben narrando, né? Ele tá contando que o Jameson pediu pra ele tirar a foto das pessoas sofrendo e tal. É o favelão de Nova York. Legal esse primeiro cara que ele vai tirar a foto, que ele não pode tirar o cara. Mas pra onde que é, né? É pro. Caraca. Nunca me vem o nome em português à cabeça. Okay. Pro Clarins Diário. Caramba, eu achei que ele você estava pensando em outra Pasquim. Coisa. É, não, toda vez que eu leio em inglês, não me foge o nome em português. Você lembra do jornal mais importante dos quadrinhos? A Batata, claro. Pior que é isso mesmo, mas eu não diria que é mais importante, não, cara. Mas tudo bem. Bom, aí ele. O mendigo pergunta, pra onde que é? Aí ele fala pro Clarim, aí ele, não, eu adoro o Clarinho, eu visto ele, inclusive tem a sessão de esportes dentro do meu tênis e tal, no sapato ali. E economia pra limpar a bunda. Bem, aí ele. Será que essa aqui é a personificação do tio Ben? Nossa. E daí a gente vê a tia May, que é uma ativista feminista política. Na verdade, ela faz aqueles movimentos sociais. Ela é líder de movimento social de fábrica dos anos dessa época. E aí a gente vê ali o Harry Potter ali atrás dela, né? Apoiando também. Todo mundo vai chamar a. Enquanto a tia May tá aqui chamando os trabalhadores para parar, para greve e não sei o quê. Você tem os 3 capangas coxinha chamando ela de petralha lá atrás. Não é só por 30, sim. 30, agora é 30, né? Sei lá. Agora é 30. A última mudança foi 30. E é engraçado que eles estão iguais, né? O Toro, o Dani e o Montana, eles estão iguais a primeira vez que eles aparecem. Quer dizer, porque eles são. A indumentária deles nunca mudou. Eles são basicamente personagens dessa época, assim, que vivem lá nos Gangster anos 60. Anos 30, que vivem nos anos 60. É tipo se aparecer o Cabeça de Martelo. É que nesse caso eles não se destacavam, né? Eles estavam dentro do ambiente deles. É, mais ou menos, né? Que não tem muita gente usando esses chapéus aí, no chapelão aí deles aí ao longo da história. É que eles são ricos. Bom, mas aí fala que eles são ricos. Os capangas do duende, né? O duende, é só duende. É só duende. e o Goblin, o Macabro, o Verde. E eles estão ali para debandar o pessoal, né? Eles não estão curtindo muito essa bagunça aí, não. Inclusive brincar de cowboy que eu te amei. Brincar de Wolverine. Quando ele tira a massa, a faca, ela faz o snicket. Ah, tá. Bem, o Uri que tá lá pra tirar foto, ele é ameaçado e tal. Ah, o Uri que tá com o chapéu também. Ele também é rico. Não, aí ele é jornalista, ele tem que colocar aquele negócio de imprensa no chapéu. Faz parte do uniforme. Mas o que acontece é que eles ameaçam a Tia May, o Peter tenta defender ela, mas ele já começa apanhando feio, né? E aí o Uri que tá perto ajuda eles, a gente vê que eles têm alguma coisa que eles não podem bater no Yurik por algum motivo. Que vai explicar depois. O Yurik é imbatível. E aí o Yurik leva a Tia May e o Peter pra dar uma volta, pra acompanhar eles até em casa. Tomar uma sopinha, né? Aí o Peter conta, né, que a questão do diferente ao tio dele, né? Que ele foi morto pelos capangas do Duende. A Tia May fala que não é certeza, né? Mas ele tem certeza que foi. É, e aí a gente muda, já vai direto pra boate, Gata Negra. Uma caracterização muito melhor do que a atual Gata Negra das mensais. Quanto qualquer uma. Ainda tem Gata Negra das mensais? Não lembro. Não, lá é a Mulher Gato. É a Mulher Gato genérica. É a Mulher Gato, é a Gato Mulher, qualquer coisa. Gata Negra sumiu faz tempo, se aposentou. E aí foi onde o Ben que quis levar o Peter, né, pra ele ter um choque de realidade, né? Porque o Peter ainda, né, acredita, ele é muito no... Eu não lembro quando... Tem uma expressão que é usada pra quando a pessoa acredita no preto e no branco, no bem e no mal, né? Esses conceitos totalmente opostos. É isso. Justamente, obrigado, Magari. Olha. Se seu posto de cultura me ilumina, às vezes. Não, exagero. Tá bom. Que ele, no discurso que ele passa pro Ben, ele demonstra ser bem assim, né? Aí o Ben quer quebrar um pouco essa visão dele. E leva ele pro bar, onde a Gata Negra é a dona, né? Boate. E leva ele pro bar. Boate. É bar não, né? Boate. Vem cá, Peter. Eu vou mostrar que a vida não é só isso. Vamos pro bar. E eles que conversam mais um pouco, vamos, né? Senhora. Falam do. Para o bar, bebê, cair, levantar. Falam da Tia May, né? Que o Ben acha que não é bom ela continuar fazendo o que ela tá fazendo, mas o Peter fala que ela não tem como parar, né? É a visão dela e ela acredita nisso e tal. Aí o Ben, pra mostrar que, né, que tá tudo fodido, né? Mostra que o prefeito tá lá com uma moça que trabalha lá também. O detetive-chefe tá lá também, fazendo negócios escusos. E o. Empresta, né? E um industrial lá também tá. Toda patota lá. Acho aí importante citar que a boate Gata Negra, as garçonetes estão vestidas de gatinhas. Assim, muito, muito bem vestidas. Eu acho que na Comic Con do ano que vem, se as meninas querem fazer cosplay dessas meninas aí, acho que seria bem bacana. Já tem pronta, né? É, pô. E aí nisso, a hora que ele mostra que esses senhores estão lá, chega o Norman, né? O Duende. Ele junto com o Corcuda de Notre Dame e um cara com um macaquinho no ombro. Só faltava teu tapa-olho. E uma perna de pau. Por sinal, o Corcunda, na verdade, é o Nosferatu, né? É verdade. O Nosferatu lá. É uma referência total, né, Nosferatu? Verdade. Mas, na verdade, o Abutre, o Corcunda Nosferatu é o Abutre. Sim. E o Auster, o senhor com o macaco no ombro, é o... Quem? Quem será? Quem tem bichinhos? Raimundo Nonato? Claro, ele tem... Raimundo Nonato tem vários bichinhos. Ah, sei lá, pode ser a Gata Negra, piolhos, piolho de gado. É o Craven, o domador. Isso, ops. Não tava vindo o nome dele, cara. Caramba, você tava... eu tava isso enrolando, porque... achei que... Isso porque eu reli hoje, vou contar pra vocês, eu reli hoje. E ele mostra pro Peter que todos esses nobres senhores que estão lá têm negócios com o Norman. E aí o Peter fica puto. Assim, e dá a entender que o prefeito tem envolvimento com a morte do tio dele e tal, um monte de coisa assim. Eles estão lá. Eles conversam. Aí o Dan, eu nunca sei diferenciar quem aqui. É o Dan, acho. Chega lá e reconhece o Yurik, vai lá conversar. Bem Parque, o agitador, o Norman chama ele. Norman vai conversar com o Peter, né, e fala do tio. Aí o Peter fica possesso, né, joga um bebida que ele tava na mão, whisky, na cara do Norman. O Abutre vai pra cima, mas o Norman dá uma segurada. É, vale citar que esse Abutre é meio estranho. Meio, você... É o Baraka, né? É, o sistema do Nosferatu, Baraka, Corcunda de Notre Dame, que zona. É engraçado que o Abutre, em todos os universos paralelos, a maioria deles que eu lembro, ele é sempre um dos mais bizarros, né? Das adaptações mais bizarras. É sempre o canibal, o carnívoro e tal. E, na verdade, ele é só um bom velhinho que voa. Claro, um bom velhinho. É, o que? Ele é o Papai Noel? É com A, não, mas com asas. Ah, tá. E veste verde. É o Papai Noel? Bom, mas... Antes da Coca-Cola. Mas, então, justamente isso que eu ia falar. O Papai Noel antes era verde, a Coca-Cola que deixou ele vermelho. O Papai Noel que está sempre com a gente. Assim... Porque ele está entre nós. Entre nós. Não entendi. Não peguei. Entre nós. Ah, tá. O Dante ainda não. O Dante. Eu tô tentando, peraí. Bom dia. Peraí que vai vir. Entre nós. Olha só, eu cheguei até a pensar que como ele só aparece no Natal, no momento que nós comemos nozes. Nossa, Dante foi. Eu... Dante mas tá longe. Entre nós não veio. A briga de personalidade ali do Dante tá embaçada. Então, tá. Uma brigando com a outra, tá. Mas então, eu ia falar que em seguida eles foram. É, assim como aquele aluno que faz muita bagunça na escola. Eles foram convidados gentilmente a se retirar, né, da boate, após o Peter jogar o uísque na cara do Norman. Que deselegante, né? Parece aquela repórter, né? Que deselegante. Então, eles ficam lá, sempre vale. O Norman falou que o tio do Peter, pelo jeito, foi devorado por cachorros. Acho que isso vai ser importante mais pra frente. Guardem aí. Deixem no cantinho ali do lado. Cachorros, lembrem-se, cachorros. Mas aí o Uri que fica falando se o Super realmente quer fazer uma coisa boa, que ele não pode ficar falando essas coisas estúpidas, né, por aí. Aí pergunta, você quer realmente fazer alguma coisa boa? Aí corta para o dia seguinte no Clarim Diário. E é louco que essas... É uma página só, mas tipo, me peguei lendo... E a neve, que esse esquema de neve que eles fizeram me deixou meio assim como se isso fosse parte da arte. Ah, tipo, eu esqueci que era neve, né? E aí a hora que eu passo, que eu viro a página, dá um choque assim de a diferença do teu desenho todo limpo, né? Todo. Mas é neve ou encostou em algum fio pra dar um choque? É quase isso. Bom, mas aí eles estão no escritório do Jameson, né? E o Ben tá indicando ele pra trabalhar no Clarim. É, aí tem aquela coisa, porque estuda ciência e tal, só pra fazer as ligações com o universo tradicional e falar que esse é o Peter Parker e não tá descaracterizado. E na página seguinte a gente vê o Jameson usando os poderes de neve dele, né, pela janela. Poderes de neve é o Jameson Frozen. Larico, Larico. Nossa, cara, eu imaginei o Jameson dançando tudo isso, Larico. Tá assistindo muito Ultimate Spider-Man. É. Não, por favor, não. Até que não, mas... Não, mas, não na parte que ele era retardado. Mas é bem no sistema mesmo. O Jameson Snow. Mas aí ele... Agora eu lembrei de outra coisa. Jameson não sabe pai, nada. Né? Sabe nada disso. É, ele não sabe nada. É um bastardo. Mas aí ele resolve contratar, né, o Peter. Aí até ele fala uma frase que no começo, quando o Ben tava narrando, né, assim que ele aparece, que é meio... É, eu não sei como que ficou naquela que não tem como fazer, não tem encadernado daqui, né? Mas em inglês é make and weep, que é, acho que deve ser algo como faça eles chorarem, né? É, exatamente. Faça o povo chorar. Faça o povo chorar. E aí a versão da... É a Beth, não? É, deve ser. É ela não tá sem dormir há uns 5 anos aí. Ela morreu. Ou errou é aquela noiva cadáver. Errou a maquiagem. É a zombie. Só ela... que ela atrapalhava no jornal. Aí ela pergunta, né, a hora que o Peter tá sentado, ele fez o discurso do Faça Ele Chorar com você? A primeira que ela fala, que cara de quem foi atropelado por um caminhão. É. No Marvel Week, essa secretária aqui tá como a secretária do Jameson, não nomeada. É, realmente, na história não dá um nome, mas podiam ter falado, né, que era. Pô, aí você clica no link dela e tá lá, Elizabeth Brandt. Boa. Mas aí a gente vê o Eric levando o Peter pra tirar umas fotos, né, e acabar vendo algumas situações que ele não tava acostumado, né, inclusive um cara que se matou porque tinha uma dívida com o duende e achava que isso ia acabar com a dívida dele, só que ele tava errado, né, mal sabia ele que a dívida passou pra mulher dele. Ué, ele tá sussa, ninguém mais vai perseguir. Corta pra um, agora sim, um bar. Vem conversando com o Peter e normalmente volta o assunto do tio dele, né? Ele novamente fala do que o tio foi atacado por cachorros e tal, só que dessa vez o Ben descobre que foi o Peter que descobriu, né, o corpo do tio, todo escangalhado. Isso explica toda a raiva que ele tem, né? A raiva, e ele é meio perturbado, né, esse Homem-Aranha no ar. Tipo, foi traumático o tio dele morrer na frente dele ou perto dele com um tiro, mas encontrar ele aberto, as vísceras e tudo pra fora, acho que é um pouco mais traumático. Eu gostei do efeito que eu vi. Algo parecido com isso. Isso, também. Ele pisando no sangue. E aí a gente descobre que o... Fica tecando umas cenas, né, do Ben sozinho na sala dele, no escritório dele, e momentos do tio Ben apanhando, né, dos capangas do duende. E aí revela que na verdade ele, em algumas páginas, né, mostra isso e revela que ele sabe de tudo isso, de como foi exatamente, porque ele tava lá, né. E ele revela que na verdade não foram cachorros, né. É, o Abutre fez uma jantinha. E temos outra coisa que mostra como essa época é decadente. É o próprio Ben, ele se droga com ópio, deve ser, nessa época. Eu não sei se fala. Acho que não chega a falar, né? Mas deve ser ópio. Muito ópio. Não sei se cocaína já tava. E mostra como o tio Ben era importante, porque todos os capangas, inclusive o doente, foram lá pra presenciar as cenas finais. É, foi só pra ter um efeito dramático, né? Bom, vamos combinar. O macaquinho. Come mesmo, devora, guarda um pouquinho. Deixa pra mim. Aí a gente, essa foi a primeira edição. A gente vai pra edição 2, de março de 2009. Já em Nova York, em dezembro de 32, o Peter acompanhando o Ben, Natal, todas as luzes, ele tá acompanhando um show de luzes na cidade, um prédio pegando fogo. E a gente tem toda a parte filosófica do Ben, é o Ben, né, que tá pensando. O Ben versus mal, o espanto temporal. Pelo que eu me recordo, acho que até o final é ele narrando. É ele narrando. Depois mostra eles na sala vermelha, né? Tirando, fazendo a revelação das fotos. É onde o... Não é sala escura? Eu sei ela que. É bem, eu ela sei, é bem vermelha. Eu sei que fica vermelha, mas. Pode ser um de Dark Room, se não me engano. O Ben começa a falar um pouco mais sobre essa vida com tons de cinza. Mais de 50. Era isso que eu ia perguntar. A vida em Nova York, né? É que ele fica, né, o Peter fica, meu, você vê essas coisas, você não fica nem chocado com nada, né. Ele fala, filho, tem tanta coisa que eu já vi que acontece. E aí, enquanto eles estão conversando, o Peter repara que em uma das fotos tem o Dan lá, praticamente fazendo pose pra foto, né. É, e algumas páginas depois ele descobre por que o Yuri que não tá nem aí. Porque ele está loucão. É, ele leva algumas fotos pro Clarim na hora que ele volta. Que aí eu tô pedindo, tá feliz que eles conseguiram pra ser publicado, acho que naquela noite mesmo. O Ben tá tendo uma experiência extracorpórea, provavelmente. Porque ele tá ali só o corpo. Espiritualmente ele não tá ali, não. E aí que ele recebe uma ligação de um informante. Isso aí, que fala pro Spider. Não, que não é o Anderson Silva, é um codinome do Ben, comparecer num endereço que vai estar rolando um negócio lá, tá? É, bem, bem legal os codinomes. Spider, aqui é o mosquito. Aranha, aqui é o mosquito. Tem uma quente pra você. E aí é uma entrega pro duende, né? Um carregamento pro duende. Inclusive estão todos capangas, porque afinal O duende só tem esses quatro capangas pra fazer tudo pra ele. Aliás, seria cinco, né? Mas não tá aí o Abutre. Ele deve estar fazendo um lanchinho da noite. E adivinha o que tem? Quem lembra do Straczynski? É um totem. Ninguém. Essa era a época dos totens aranha. Eu nem sei do que você está falando. Um totem aranha vindo diretamente de alguma cidade perdida, que era mania descobrir cidades perdidas, né? No início do século XX. Bom, mas é um totem aranha cheio de aranhas, inclusive, e quando eles derrubam, as aranhas atacam o Dan e o Dan Snowmore. É, acho que ele é comido. E numa dessa, que o Peter tava já no alto, do alto de uma estrutura, vendo todos os acontecimentos, ele é picado por uma das aranhas. Eu lembrei do Straczynski, justamente, não só por mostrar o totem, mas todo o desenvolvimento do personagem, ele é ligado a essa ideia, essa época no ar onde haviam mais mistérios. Não era tão científico, era muito mais ligado a uma certa magia do desconhecido. Só que bem feito, né? Dos locais que estavam sendo descobertos naquela época. Machu Picchu, se não me engano, foi descoberto em 32, por exemplo. Sim, eu estava... Até 1932 ela não existia. Eu tinha citado Machu Picchu, só que estava no mundo. Sou idiota. Quer dizer, não é que ela não existia. Ela quer todo esse tempo. Pois é. Ela não existia pra população ocidental atual. Eu fiz um monte de comentários assais abalizados aqui, mas tudo. Olha só esse magrão. Oxi. Bom, mas aí a gente vê o Peter tendo umas alucinações, né? Com, sei lá, esse espírito aranha. É o Anansi. Anansi. Pode ser uma versão dele, né? É, quem lê o Deuses Americanos. Ou o filho de Anansi. Ou leu Ou leu Homem-Aranha Fairy Tales. Isso, tem lá também. Ah, é. Apesar que o Homem-Aranha é o último que eu lembro. Que é mais importante que esse tal de Deuses Americanos aí. Apesar que lá fala que não é o mesmo, né? Pelas referências do... Apesar de ser tudo igual, mas é uma outra coisa. Tudo igual, mas é diferente. É. Inclusive tem uma matéria sobre ele lá no Aracnofan, podem acessar lá, uma pessoa que escreveu bem, muito bacana. Aproveita e cobre dessa pessoa bacana os outros três textos. Os outros fairy tales, né? cobre. Vou lá e cobre. Vão lá e vão cobrando. Eu só vou escrever mais textos se tiver pelo menos 10 comentários nesse post. Bom, continuando. E é nessas alucinações que ele se transforma no Homem-Aranha no ar. Ele já começa ele tá a saltar, perde os óculos. Ele tá numa parte elevada, por isso que ele é no ar. É isso que eu ia falar, ele realmente ele acorda no ar. E só pra não deixar no ar, Machu Picchu foi descoberto em 1911. 1911? Isso. Tem alguma coisa na década de 30? Ah, teve um monte de coisa. King Kong foi na década de 30. Bom, mas a gente vê o Peter percebendo que tá diferente, né? Que tá com poderes. Ele pula, quica, vai, cai no chão de uma altura e não acontece nada. Solta. Aí ele já solta a teia, não? Deixa eu ver. Não chega a soltar ainda. Não, ele acabou de sair de um casulo. É verdade. E parece que o Peter até envelheceu. Envelheceu mais em duas páginas do que o meio-meia nos últimos, sei lá, 30 anos. É que ele tirou os óculos de Harry Potter que ele tava usando. Nossa. Ah, e todo mundo sabe que um óculos muda a pessoa. Lógico. Você nunca leu nenhuma história da distinta concorrente? Infelizmente eu li. Isso é verídico. Mas então, corta pro Ben, ele tá indo até o escritório do Duende. E ele resolveu, né, confrontar chantagear, né, o Norman. O Ben não vai muito bem. Aí a gente inclusive vê no meio das conversas que o Totem Aranha tá lá, mas como ele cai, ele ainda tá meio destruído, e as aranhas estão contidas num coisa de vidro, né? Inclusive apareceu o Kraven meio que brincando com elas, né? Kraven e o Domador. Que bonitinho. Mas ele vai comer as aranhas e estranha simetria e querer ficar melhor que a aranha aí. E aí a hora que... Por um bom tempo. Se vai fazer bem pra ele ou não, né? É outra história. Aí quando Tipo, o Norman tá falando, tá, vai, vai, cara, tá, dá um dinheiro aí, pode ir embora. Peter atravessa, o Homem-Aranha atravessa a janela. Ele tá com a sua primeira roupa, ele não está com uniforme ainda. Ele tá com uma máscara. Ele tá com uma roupa de lutador livre, né? Não? Ele tá com uma máscara de assaltante. Acho justo. Na verdade. Aranha bandido, assaltante. A roupa, essa máscara até lembra aquele bandoleiro, né? Que é da antiga Image. Ah, sim. É verdade. Só que preto. Ah, mas é um pano na cara. Eu também lembro um monte de bandidos. É um lenço, né? Um monte de bandidos de filmes de Velho Oeste. E mostra ele soltando teia de uma orgânica. Forma bem diferente da atual. Oh, não é tão orgânica quanto seria se ele soltasse... De onde deveria soltar. Mas a teia, ela sai. Ela sai de forma diferente. Ela tem uma representação diferente. Ela sai meio espalhada. Isso, você quer falar. Parece, ela sai meio. Não sei se é o desenho, mas ela parece ser mais grossa que a tradicional. O fio se dela. Se fosse mais fina, não dava pra ver. Ah, mas a mesma é normal, né? Tá, sei lá. É que a normal é aquela intrincada de teia, uma grudada na outra. Na verdade, eu acho que tô lembrando o McFarlane. Enfim. Mas aí, bom, ele entra, bate em todo mundo, né? Acorda o Kraven, o Abutre. O Duende manda o Montana atirar, mas não dá tempo, né? Só que mesmo assim ele não fica muito intimidado, o Norman, mesmo com essa habilidade toda que o Homem-Aranha demonstra. Mas aí, enquanto o Homem-Aranha tá ameaçando o Norman, ele vê a foto ali do... Ele vê uma foto e descobre que é o Urk, né? Que o Urk tá lá e tá meio que tá trabalhando ainda pro Norman. Pro Norman, né? De certa forma. Ele xinga ele o... Ele desencana. É, ele desencana do Norman, vai atrás do Ben. Desencana do vilão, vai atrás do coitado que tá sendo coagido. E vai lá, xinga ele e vai embora. Nisso, óbvio, é bem chegam os vilões e começam a meter bala. Quase que o Urik morre numa dessas. Só que eles não conseguem acertar um tiro no aranha. E aí o Osborn fala, bom, Urik, aproveitando que você tá aqui, usa suas redes de contatos aí pra descobrir quem que é o mascarado e tal. Aí o Urik tá meio puto, né, com a chamada que ele tomou do Homem-Aranha. Aliás, inclusive, a gente ele não reconhece. Comentou, mas nessa conversa ele reconhece que é o Peter, né? Que qualquer um reconheceria. E... Mas ele tá sem os óculos. E aí... Qualquer um reconheceria. Por que, Magari? Não, estou refazendo, reforçando o que o Pratt falou, tá sem os óculos, eu falei, qualquer um reconheceria, se você conhece um cara, mesmo que ele esteja com um pano na cara e fale com você, você vai reconhecer ele. Ah, sim, ainda mais dessa distância aqui que o Peter fica, né? Não entendo por que você tá batendo nesse ponto, Magari, será que você tá jogando uma indireta aí pra algum outro tipo de personagem? Ah, o próprio Homem-Aranha mesmo, se for ver, quem conhece o Peter, vive com ele o dia inteiro, aí você vê... Tá com, às vezes ele tá com ele, aí ele some, aparece o aranha, começa a falar, você, nossa, quem é você? Eu não te conheço. Ah, é que às vezes ele disfarça a voz, adota uma outra postura, pô. Tá, a gente já tá lendo uma história de um cara que foi picado por um aranha e sai pulando pela parede, então. Isso, tá justamente. Mas aí então o Ben fala pro Norman que não trabalha pra ele porra nenhuma e joga o dinheiro na cara dele, né? Aí o Norman fica meio preocupado, né? Que ele fala, isso, agora ele tá soando como um cara que não tem nada a perder. E pessoas que não tem nada a perder são perigosas, né? Aí o Ben volta pra casa, pega todo o material que ele tem sobre o Norman, né? É a Beth mesmo. É verdade, é a Beth. Chama, pede e passa pro Jonah aí que eu tenho merda pra jogar no ventilador aqui. E aí ele fala pro Jonah, né? Que ele tem provas contra o Norman, que o Norman é o duende, nananã. Aí ele fala, tô indo pra aí, eu só liguei antes pra ver se você tava aí, né, se você ia te encontrar aí. Não. O Jameson fala, não, fica aí em casa que eu não quero você andando com esse material na rua, né. E aí a gente tem uma página dupla que vai entrecortando a história do... Uma parte com o Peter fazendo o novo uniforme dele, lembrando do tio e tal. E a redenção do Ben Urik. Tomando o seu último copo de bebida. Seu levando último... um balaço na cara. Sua última balaça na cara. Justamente ele toma um tiro em casa. Né? Quem atirou no Ben? Quem? O Coringa. Aí ele vai ficar tetraplégico. Foi o Raimundo Nonato, foi o JJJ. Descobrimos que ele é um filho da puta, porque ele, além de matar, ele tá rindo, né? Ele era o informante do Norman. Justamente, ele liga pro Norman e fala que a. O aranha está morto. Enquanto isso, no mesmo momento, na mesma página que o James fala que o Aranha está morto, aparece no outro quadrinho o Aranha está chegando. Está chegando. Mas é muito besta esse aí. Como que eles iam, alguém achar que o Ben ia ser o Homem-Aranha? Ele não tava junto lá na sala? Não. O Aranha é o codinome que ele usava. É o codinome lá, que o Aranha, o Mosquito, aquelas coisas lá. Ah, é, tá certo. É, não é, não é que ele achava que era o Homem-Aranha, não. A mosca, na sopa. Aquelas coisas lá. Você entendeu. Eu entendi a referência, ó. Moscada. Bom, mas aí, passamos para a próxima edição. De abril de 2009. Positivo. Que é o Peter aprendendo a pular e se balançar por aí, tentando entender cientificamente o que está se passando por ele. Aí ele vai até a casa do Ben, chegando uma boa hora, inclusive. Mas as coisas não estão lá muito bem, né? Ele encontra o Ben morto, fica putíssimo, né? Esse Peter aqui tem um problema com achar presuntos por aí. Ele achou o tio, agora achou. É o super poder que ele tem. É o segundo presunto bem que ele acha. Primeiro foi o bem presunto. É o bem. Tá certo, mas ele, né, tira a roupa de Homem-Aranha em partes que ele fez. Chama... O que não é muita coisa, é o capuz. O capuz, praticamente, né? Chama a polícia, né? Eles até na conversa chegam meio que desconfiar dele, que ele tava lá lançando o crime, né? Falam, não, foi ele que chamou a polícia, imagina, não. Eles pegam as coisas, amigos, tal, não sei o que lá. E fala que esse apartamento que tá cheio de cocaína, heroína, tá uma beleza aqui. Provavelmente foi algum traficante que ele devia dinheiro, deve ter matado ele. E aí meio que vai ficar por isso mesmo. É, quem se importa? Aí a gente corta. O Osborne não gosta. Pro tá puto, rasga o jornal. Tá no Chilique falando que o material que ele encontrou na casa do Ben, tipo, não era meio que irrelevante, não tinha, na verdade, quase nada. E não pode ser só isso, né? Ele tinha que ter mais alguma coisa escondida em algum lugar, porque ele sabe que o Ben realmente tinha alguma coisa contra ele. O Ben vence o mal, espanto temporal. Segunda vez que eu cito a música. Tipo isso, e aí manda o Jameson ir procurar esse material por aí, né? E aí que tá, quem que é o único amigo do Ben Yuri nesse universo? Quem? O Peter Parker. Aí o Peter vai procurar a Gata Negra, né? Inclusive até parece que o touro tá lá no, na boate dela. E a hora que ele chega, a gente vê que ela tá bem, ficou bem triste com a... Nossa, é duro, né? Porque toda hora que a gente usa a palavra bem, é terrível. Pois é. Mas que ela ficou muito triste com o falecimento do Ben. Tá chorando uísque aí pela cara. Pois é. Tá toda borrada a maquiagem. Aí ela fala um pouco que ela não participa. Ela tem o bar dela, mas ela não concorda muito com as coisas e ajudou a guardar algumas provas sobre as coisas legais que acontecem lá. E ela fala, né, que ela. Que assim, que o Ben tinha conversado com ela, né? E ele tinha decidido entregar o Norman, né? Justamente pelo que o Peter falou pra ele. E aí ela entrega o. Ela fala que ela tava com o material que tinha que o Ben tinha, né? Contra o Norman. E fala que ele tem que usar. Aí ele até fala, eu vou levar lá pro Clarim. Aí ela fala, não, lá é o último lugar que você deve levar. Você tem que usar. Então, se ela sabia disso, o Ben Yurik também sabia. Por que que ele foi falar com o JJ? Não. Isso vai explicar depois. Não é que ela sabia disso antes. Isso vai explicar já. Aí a tia, ele tá triste, melancólico lá. A tia meio tenta conversar, mas o Peter tá lá meio... Não me enche. Prepara. Tá vendo? Se ela tivesse vindo com uma dentadura falsa, ela teria conseguido, tá vendo? Olha, hein? Referência a um view de uma história mensal. É, crossover de views, de tweet views. Mas essa tia meia é mais séria, né? Que ela, que em algum momento ela fala, né, que ele deve tá triste pelo Ben, ele fala, não, o Ben era um covarde, um mentiroso. Ela fala, olha, pelo que eu conhecia dele, ele não era bem isso não. E ele te ajudou, ele fez o certo por você. Então faz o certo pra ele. Então tem que fazer. Seja bom pra ele. E a gente vê o Peter e provavelmente uma... Ah, não. Eu ia falar que é uma foto do tio Ben ali atrás, mas é ela, na verdade, eu acho. ainda é ela. Sim. Aí corta pro enterro. O padre rezando. É um enterro. Patota toda, né? Tia May, Peter, a Betty, o Jameson, a gata negra e a segurança dela com um X na boca. Deve o ser Jameson. Mudo, né? Coitado. O Jameson vai conversar com o Peter e tal. Olha lá, você e o Ben estavam muito íntimos nas últimas semanas. O Capitão Stacy sabe disso. Não, não existe o Capitão Stacy aqui. Mas será aí ele te passou alguma coisa? Ele fez te pergunta, né? Ele te contou algum segredo, aí o sentido aranha te linta. É, ele, coisa que ele não sabe ainda o que ele fala, um formigamento estranho aqui, que diabo tá acontecendo? Mas aí ele percebe que tem alguma coisa errada com o Jameson, né? Sim. E aí ele dá uma troca um olhares ali com a gata negra, né? E lembra do que ela tinha falado, né? De não. Que não era pra ele contar, levar nada pro Clarim, né? Então ele percebe que provavelmente o Jameson não é confiável e não pode confiar em ninguém, né? Nem na própria sombra. Mas aí ele começa a fazer uma incursão aí na usando o material que a Felice entregou pra ele, que o Ben tinha, né? Sobre locais de troca de coisas legais e roubo e tal, coisa que ele tinha notado. Ele começa a impedir vários crimes e prender uma galera. Deixa um bilhetinho de amigão da vizinhança um pouco diferente, né? O problema é que, assim, é uma situação completamente difícil. Que você tem. Você sabe que a cidade tá completamente podre. E como que você vai provar para quem que o duende é o cara maligno por trás de tudo? Se todo mundo tá na teia dele. Então ele tá fazendo um trabalho mais ou menos, um trabalho solo de acabar com um meliante por vez. Trabalho solo, apesar de ser Nora. E aí a gente vê o Norman putíssimo, né, com o que tá acontecendo. Inclusive vem aparece um não sei se ele tinha aparecido ali nas páginas anteriores. Tinha o cara da limusine, né? Era um associado do Norman. Acho que o Peter pega ele e aparece ele conversando aqui depois com o Norman, né? Detalhe que, como o Ben Urich morreu, não tem mais fotógrafo. Ele tem que colocar um desenhista para colocar o retrato do Homem-Aranha. É verdade. E já é até referência, na verdade, a uma fase do Homem-Aranha, né? Que ele tinha vários braços. E é que no caso são várias pernas, né? Vai, tem essa imagem mais detalhada depois, aí a gente vê que são várias pernas, na verdade. Uhum. E pois aí esse associado Norman tá reclamando, né? Que fala, meu, eu te pago pra ter proteção, né? Como que você deixa esse meliante encostar em mim? Você fala que você tem, né, todas as cidades na cidade em seu controle, né? Tá meio que desafiando assim, né? Falando, ó, você não, na verdade, você não tem todo esse poder, não, né? Tá se achando. E daí, ainda dá um intimão no Osborne, né? Fala, te dou uma semana, hein? Pra tá tudo bem, ou eu vou procurar outra pessoa pra cuidar da minha proteção. Aí ele sai meio Michael Jackson, né? Who's bad? E aí eles ficam conversando com os capangas dele. E aliás, o Abutre ali, né, parece que tá esperando só ele vacilar pra dar uma mordida no pescoço dele. E o macaquinho tá arrumando o jornal. Não, ele tá lendo, na verdade. Tá querendo ler. É o mais inteligente do grupo. E ele, na verdade, ele tá por trás das coisas todas. Ele que é o verdadeiro líder. Será que esse é o Gibão Nor? Ele era inteligente. E aí, no meio dessa conversa, só eu não lembro touro. O nome de cara. Esse é o touro. Solta o nome da Felicia Hardy, né? É, ele comenta que ele viu o Peter indo lá conversar com ela, né? Porque eles ficam falando, né? Quem são os amigos do Ben, né? E aí citam os dois e, assim, que ele fala que tem que ter alguém com acesso ao material do Ben, né? Ou seja, o Homem-Aranha tem que ser um amigo do Ben, porque ele teve acesso ao material que o Ben devia ter coletado. Então, aí eles chegam no Peter, né? No Peter e na Gata Negra. Pois é. Bem, ele termina com falando que a hora da está na hora de uma faxina geral, indicando que a série está terminando e vai tudo ir por água abaixo. Mas a gente corta pro Peter lendo o clarim diário do alto de um gárgula de Nova York. E aí ele resolve ir até o Jameson, né? Ele confronta o Jameson com uma arma, porque além de teia, ele solta balas também. Certeza. Só que chegando lá, alguém já tinha feito o serviço que ele queria fazer. É, ele ainda tava vivo, né? Que ainda fala assim, você veio aqui me matar, né? Tipo, uma voz fraca, né? Ele fala, então deve ter aberto a temporada. Temporada de caça ao JJ. Caça ao coelho. A hora que mostra ele, ele já tomou um tiro ali. Não. É uns dois, né, inclusive. E aí a gente volta pro começo da minissérie, né? A primeira página do... E quase ficamos nesse loop infinito. A gente volta pro começo. Vamos lá. Aí começa com os policiais chegando, ele vai embora. Aí corta pra... A câmera entra numa foto. Três meses antes, aí tem os mendigos lá usando o clarim pra se esquentar e... Ah, não. Ah, deixa, não, a partir desse momento aqui, eu pego o áudio lá do começo, repriso aqui, aí chego aqui de novo, loop, de novo. Eternamente. E, enfim, o episódio fica com 70 horas. Mas aí a gente vê que depois disso, né, quando ele faz os policiais, ele toma um tiro de raspão, mas toma um tiro. É, porque lá no começo o policial falou, eu acho que eu acertei pelo menos um, eu não sou tão cego assim. E aí ele começa a analisar os registros lá do Ben sobre os capangas, né, do duende. A gente vê o Kraven, vê o Abutre. O Abutre tipo estilo Gollum agora, né? Impressionante. Ele era uma... Devia ser a atração de... Os dois, né? Atração de circo. O domador e um ser bizarro. Assistam American Horror Story, acho que é a quarta temporada. E aí a gente tem ele acha uma ficha que a gente não vê, né, e aí ele descobre alguma coisa, né, que tá faltando tem um capanga a mais ali, que até agora ele não tinha encontrado, né, mas que tem ali nas fichas que o Ben tinha, né, sobre os capangas. Aí a hora que ele vai até o necrotério, vai até o corpo do Jameson, põe a mão na cara dele e a cara fica toda amassada. É que ele tava com sono. E aí, na verdade, que a gente descobre que em uma das fichas que ele viu era justamente o camaleão, que não tinha aparecido até agora e estava no lugar do Jameson, né? Ou seja, o Jameson nunca existiu. É, ó, a gente vai descobrir que não foi bem isso. Né? Eu sei. Que não foi muito isso, aliás. Que bem... É, tem aquela fase do que o camaleão sequestra o Jameson e fica no lugar dele. Deve ser uma referência a isso aqui. A gente vê que o Jameson, na verdade, tá preso lá junto com as outras feras do Kraven lá. Isso aí, e a gente, na verdade, vê que o que aconteceu. Na verdade, o Jameson, ele não tava cooperando, né, com ele. Não é que o Norman tinha o Jameson no bolso, né, ele não... Ele tinha numa jaula. Cala a bolsa. Ele sequestrou isso. Foi melhor, a do próximo foi melhor. Fale de novo, ninguém interrompe. Ele tinha no calabouço. Pronto. De vez em quando eu acerto. E tinha colocado o camaleão no lugar do Jameson pra publicar matéria a favor dele e tal, essas coisas, né? Não, talvez não publicar coisas que iam comprometer as operações dele. Inclusive, provavelmente não, né? Eu não lembro se falou algo diferente disso, mas... Tá treinando derrapar cavalo de pau durante o programa? Não, foi aqui. Foi aqui. Não lembro de falar algo diferente disso, mas provavelmente foi o próprio camaleão que matou o Ben, né? Disfarçado de Jameson, mas ainda assim. Ah, sim, porque dá a ideia que faz tempo que o Jameson tá preso, não é? Não foi agora que o camaleão entrou no lugar do Jameson, né? Ou seja, foi o camaleão que matou. O Jameson é jornalista chato, mas não é. Mas não é corruptível. É corrupto. Pelo menos não é corrupto. É. Pode ser corruptível, vai saber. E aí, agora se junta a Gata Negra, né? Aí corta lá pro quarto do Peter lá, que a tia May tá chegando em casa, ele ouve um barulho de ver o Abutre lá. Ficou viciado em devorar pacas. Ele ataca a velha. Vamos para mas ele não ataca. Ele está lá em cima no poleiro e termina a edição e começa a Spider-Man no ar número 4 de maio. Ah, termina? Será que no encadernado aqui não dá pra saber quando termina, quando começa? É tudo uma história. Não, no encadernado mesmo. Ah, não dá pra saber. Tem a... no... ah, tá. Na parte de dentro, sim, embaixo. Sim, sim. Tem que olhar isso aí, porque se você olhar, parece que é tudo uma história só. Sim, a continuidade é bem... ah. É bem boa. Bem boa. Não, o Ben já morreu. Os é dois. Bem direto. Só sobrou a tia. A May. A May. Tia. May tia. May tia, May tio. Quer saber? A Marisa tô? May. Bom, mas aí a hora que o Abutre ataca ela, né? Ele ainda solta uma, né? É, que o seu marido tinha mais carne. Ele era, estava delicioso. A gente não... descobre que ele fala, né? Aí eu acho que ela não tá com tanto medo que ela nem entendeu o que ele falou na verdade, né? Porque aí o Homem-Aranha chega, né? E atira nele, mata, né? Mesmo apesar do... a tia May pede pra ele não atirar, só que ele tá com sangue nos olhos, né? Por causa do... sabe que foi ele que matou o tio Ben, né? E aí a tia May fica puta que o Aranha matou esse monstro, você acha? Já assassinou um homem desarmado. O que você tava pensando? Ele tava desarmado e eu sei que você pode atirar teia e não sei o que lá. É, deixa ela falando, vai embora. Só que ele ainda fala, me dá a arma, né? Tipo, mal menino, me dá essa arma aqui. Vá pro seu quarto. Vai ficar sem brinquedo. Aí ele pede desculpa e vai embora. Ele pede desculpa, mas ele não entrega a arma, né? É, não. Esse é um ponto crucial pra mostrar a característica desse Peter Parker da depressão. Ele tende para o lado negro da força. Isso aí. Por isso que ele se veste de negro. Claro. Não, negro. Escuro. Ah, então não é lá. Tá, bom, gente. Vamos ficar nessa. Continuando. Agora ele vai ele vai até o esconderijo do Duende, né? Meatpacking District. Tá, galera, conversando lá, falando com a Felice, né, que acabou de chegar e tal. E aí ela, a hora que ela vê o Jameson, né, ela não entende, né, ela fica meio assim, mas como assim, você tá aqui? Aí ela fala, ah, não, é verdade, né, o Norman fala, você parece, por que essa surpresa, né, como se você tivesse visto é verdade, o Jameson, tiraram nele, né, algumas horas atrás, ele foi morto pelo Homem-Aranha. E eu sei disso porque eu tenho informante no gabinete da... é da polícia, não? Que tá traduzido? Não sei como que é esse tirão. Prefeitura. Prefeitura. Mas como que você poderia saber disso, né? Ele fala, né? A não ser que a Homem-Aranha te contou, né? É isso mesmo, Felipe? Você mandou matar o Jameson? Aí ela fala, igual você mandou o Jameson matar o Ben, né? Porque aí conta que na verdade ela tava lá, né? Ela conta que ela tava lá no apartamento e viu a hora que o Jameson entrou e atirou no Ben. E ela pegou os arquivos e saiu correndo de lá. Com o rabo entre as pernas. Por isso que ela quer, na verdade, isso, justamente. Por isso que na hora que ela entrega os documentos pro Peter, que ela fala que não é pra ele entregar, assim, o último lugar que ele pode levar é o Clarim, porque ela foi testemunha que o Jameson tinha matado o Ben. Só que agora ela fica sabendo que não era o Jameson, né? Que o Jameson tava preso aí, né? Mas ela, achando que é o Jameson, ela foi até o Clarim e resolveu acabar com a vida do Jameson, que não era o Jameson, era o Camaleão. O Jameson que não era o Jameson, mas era o Jameson, mas não era o Jameson. É novela mexicana, tudo está se resolvendo no final, todo mundo está falando... pelo que passou, vamos um grande kumbaiá. E o Jameson, mantendo o espírito bacana dele, ele fala, ainda bem que esse maldito impostor recebeu o que merece. É, aí eles têm um certo desentendimento, né? Aí ele explica, né, que tipo assim, vai, ela fala, mas o que você tava tramando? Se não foi o Jameson que eu matei, quem foi? Aí que eles contam pra ela que era o Camaleão, né, que era o irmão do o meio-irmão do Kraven, né? Só que ela arranha o rosto do Norman, né, numa briga. Aí o Norman aparentemente vai apresentar ela para as aranhas do Totem. Só que aí chega ele ia criar a Silk. Silk Noir. E o Homem-Aranha resolve interferir, né? Já vi bastante, o pessoal vai começar a se machucar, melhor eu aparecer aqui. Aí eles lutam. Porrada vem, até o macaquinho, coitado, acaba tomando, né? Aliás, é, o nosso macaquinho toma um tiro, cara, do Brave. Porra, velho. Terrível. Tá com a macaca. Não, é que o macaquinho, ele entra na frente porque ele gostava do Homem-Aranha. Ah, é, isso mesmo. Pra salvar não o Peter. Não é que o Homem-Aranha jogou o macaquinho em direção ao Brave, hein? E a bala acertou nele. Claro que não. Mas, você acha que ele faria isso? Mas aí o Kraven perde os dentes também, né, nessas brigas. Enquanto isso aí, né, o Batman derrotou todo mundo, só falta o Norman. E o Norman abre a alavanca onde tá o Tigre, consegue salvar o Jameson, porque o Tigre ia devorar o Jameson que tava preso ali do lado dele, né. Enquanto isso, o Norman tá dando um jeito de fugir. O Kraven, mesmo sem dente, ele consegue levantar, só não falar nada, né. Não consegue falar nada. Aí o Homem-Aranha joga ele dentro do aquário de aranha. Ele vai pro saco também, tadinho. O Norman tenta fugir, tá com medo, vê uma sombra ali, fica com medo. Aí o Homem-Aranha ataca ele, perde a arma. Aí a gente vê que tem algo estranho com o rosto do Norman, né? Começa a descascar. Sabe que o Norman, na verdade, ou é o Duas Caras ou é o Crocodilo. Porque ele tem que ter, na verdade, o rosto dele é tipo uma máscara, e a hora que o Homem-Aranha tira, e ao mesmo tempo, né, ele tira a máscara do Homem-Aranha, né, revela quem que ele é, né, a gente vê que o rosto do Jameson tá todo deformado. Por isso que ele é chamado de Duende, porque ele tem a cara de Duende. De Duende. É. Ele é o Duende Verde. É chamado de Duende Verde. Mas o grande problema dele, na verdade, é o cabelo. E aí, o Peter fica tentado a matar ele, né? Pensa em todo mundo que já morreu, mas resolve não matar. É quando o Norman vai tentar atirar nele, ele joga a teia, né? Aí entope o cano da arma, a arma estoura na mão do duende. E de repente o grande espírito aranha vem pra jantar. É, aparentemente, de estimação. Aparentemente é o Kraven dominado pelas aranhas, né? Que o Norman meio que reconhece ele, né? Dominado assim, né? Meio comido / dominado pelas aranhas. Acho que é bem filme de terror, sabe? As aranhas estão usando o corpo do. Isso, justamente. É, tem uma. Saiu por aqui na Panini uma edição que era um bicho de aranha assim. Que ele matava as pessoas e vinha usando o corpo como roupa. Aquelas edições, vamos encher linguiça. Olha, tem um demônio assim. Acho que era o Web Spinners. Eles lançavam histórias relacionadas ao Homem-Aranha, mas não necessariamente com o Homem-Aranha. Fugindo um pouco do tema Homem-Aranha, tem um demônio parecido na série do Constantine. Ah, deve ser alguma. É, que são. Deve ser alguma. Só aquele inseto. É isso. Um demônio que reúne insetos. Ele tá na primeira história, acho que do Delano, que foi adaptada pro seriado. Bom, mas aí eles caem no esgoto, né? E aparentemente morreram, né? Na verdade, não tenho certeza, né? Mas aí corta pra 2 meses depois, a Gata Negra lendo o jornal. Aliás, a Gata Negra, que até agora não surgiu de Gata Negra, né? Então, pra gente falar Gata Branca. Na verdade, a Gata Negra é a Boate, o nome da Boate. É verdade. Ela é só feliz. Feliz lendo o jornal, falando que a corrupção diminuiu, tá tudo melhorando. Fala do. É citado bem, né? E que na verdade acho que vários corruptos foram descarados por causa dos papéis das provas que o Ben tinha, né, contra a galera. Tem o Centro de Assistência Social do Tio Ben. Parece que há uma nova esperança para Nova York depois da morte desses gangsters da cidade. A Tia May continua fazendo o trabalho dela, né, que é agitar o pessoal. Mesmo que tá tudo bem, né, então, porque você sempre tem do que reclamar. Aí mostra umas matérias no Clarim falando que o poder do Hitler está crescendo e o célebre biólogo Dr. Octavius. Sim, Dr. Octavius está aprontando por aí. E termina com o zoinho do zoinho do Homem-Aranha. Encarando o mundo. A edição encadernada ainda tem um breve resumo sobre os autores, né? O David Heine. E o Carmine Gian Domenech. Como que é o nome desse cara, Moni? Ó, Dante. Pombo. Pombo? É que é longa história, depois eu explico. Beleza. E as capas e capas variantes. da Homem-Aranha no ar. É, eu só não entendi porque a capa, a segunda capa é igual à quarta capa da edição. É a mesma. Será que eles erraram? É possível. Será? Ah, sim. Nunca falei disso, gente. A variante de Noir 1, capa variante de Noir 2. E tem o estudo do personagem também, inclusive com o Homem-Aranha de chapéu. Bem legal, né, essa roupa, como já disse. Homem-Aranha Noir volta depois num outro encadernado que a gente vai falar, pode falar futuramente. Sim. E a gente vai falar dele mais breve, vocês esperam? Provavelmente em breve a gente vai falar sobre o personagem. Ele, como já foi falado no início, ele tá no Aracnoverso. Aracnoverso é nosso. Aracnoverso é nosso. A primeira edição de Aranhaverso tem uma história dele. É que eu não vi ainda. Então, mas tem uma história dele. Ainda não comprei. Mas tem uma história dele. Não encontrei na banca. Mas tem uma história dele. E é isso. Que nota vocês dão? Que nota, Maestro Zezinho? Olha, eu vou dar 9. Eu acho que, assim, o roteiro dela eu gosto. Já tinha lido, né, um bom tempo atrás, e relendo ainda assim me parece uma história bem, bem interessante, apesar de alguns pontos de certa forma serem meio clichês, né? Mas ainda assim eu gostei do jeito que foi adaptado, né, a história de origem do Aranha, né? Os desenhos pra mim estão bem legais, assim, condizem com desenho, apesar de em alguns momentos eles parecerem um pouco mais caricato do que deveria, né, considerando que é o Homem-Aranha Noir, mas ainda assim eu acho que ele não descaracteriza em nenhum momento, assim, ele não fica, ele é bem constante, né? Então eu achei que essa história merece um 9. Eu dou 8 totens de aranha pro Homem-Aranha Noir. Esse Homem-Aranha místico, Homem-Aranha moleque. Gostei bastante, os desenhos são legais, eles casam bastante bem com essa ambientação no ar. E a neve sempre presente, os personagens, a adaptação dos personagens está interessante, o roteiro tá legal. Acho que valeu, como é uma edição fechada. Quem conseguir encontrar, não precisa comprar o segundo encadernado, ele se encerra nesse primeiro arco. Como a gente disse, é uma graphic novel completa. E vale a pena ter na estante. Quem sabe a Panini até relança por aí. Pois é. Antes de dar nota, só vou falar aqui aquela que eu comentei sobre as aranhas lá. É a que ganhou o nome de Milhar. Saiu na Homem-Aranha 7, 8 e 9 da Panini. Uma história meio de terror, assim, com esse negócio, esse bicho aqui. Enfim, é legal. A história é divertida, pelo menos. Apesar de ser meio bizarro. E relendo aqui o resumo, mais bizarro ainda, que eu não lembrava. É de um cara que come a aranha que picou o Peter depois dela morrer e não é muito feliz com o resultado. Vixe. Enfim. Acho que eu lembro. Ah, então. Agora que você estava contando, eu tô lembrando uma vaga lembrança desse. Era na Homem-Aranha Tangled Web, na revista. É, e ele vestia a pele das pessoas. A pele do cara. Ele pulava de um pro outro. Aham, uhum, lembrei. Sim. Lembrei mais ou menos, não lembro como terminou e tal, sim, mas eu lembrei da história. É que quando mostrou o Kraven assim, eu lembrei disso. Eu fiquei dando uma pesquisada pra saber como que é. Sobre o Noir, eu gosto desse personagem, acho legal. Acho uma releitura interessante. Eu gostava de jogar com ele até o meu irmão emprestar o jogo e não lembrar mais pra quem emprestou e eu não poder terminar. Muito triste. Do desenho ficou legal. E olha que falar que é legal baseado no Ultimate lá é difícil. Eu quero um bonequinho, por favor, lancem. Tem boneco até da Spider-Gwen, o Noir tá merecendo. Não tem nenhum do Noir? Não, do Noir não tem. Nossa, e ele é um personagem que qualquer um compraria. Não, é, o visual dele é demais. O visual dele é super legal. Ah, nem na época do Spider-Verse lá nos Estados Unidos achei que podia lançar algumas coisas, mas não lançaram nada. Uhum. Enfim, a história é boa, eu gosto. Eu gosto mais dessa do que da segunda. Acho que dá uma caída na segunda, apesar de ainda ser legal. E acho que dá pra dar uma nota, não sei se 9 é muito a coisa. 8,5, vai, só pra não ficar. Então entre assim 8 já... e 9. E assim você ajuda na nossa média. Não precisa nem somar aqui, a média ficou 8,5. Olha só, o Magari acertando a média. Eu sou o melhor, viva eu. E é isso, né, minha gente? Sei que vocês estavam fazendo alguma conta ainda. Não, é pra ver qual que é a média, tá certo. Ah, sei lá, conferindo, falando na prova dos 9. Tipo, jogando cara o coroa pra ver se é a mesma resposta, igual o Godinus. Na verdade, é a prova dos 8 meios. É, aí viu? Então é isso, a gente volta. Semana que vem tem o Tweepcast. Se tudo correr bem, é aquele já anunciado com a Carol. Se ninguém roubar os cabos de internet de ninguém. E a gente vai continuar falando de alguns aranhas alternativos. Seja da segunda do Noir, seja da primeira da May. Esse eu vou fazer, nem que seja sozinho. Eu faço da Warif lá que ela aparece. Eu acho que você tem que emprestar todas as suas revistas pra mim pra eu ler tudo. Não, a gente faz da Warif que ela apareceu, a origem. Ah, tá. Saiu na da Abril ainda. Foi, então, foi lançado pela Abril. E a gente volta a outros universos. Tem o 1602, apesar de não ter saído por aqui. A minissérie dele mesmo. Ele vai ser. Então, vai aparecer. Ué? Saiu até aquela porcaria do Quarteto Fantástico. Pois é, o Quarteto. Saiu a segunda. A história foi bem. Do 1602. A da minissérie do Homem-Aranha. Tem uma minissérie que saiu na Marvel Apresenta com o Homem-Aranha 1602. Então, não é do Homem-Aranha, é a continuação de 1602, é um novo mundo lá. Ah, tá. Uhum. Ele é um dos personagens principais também. É, mas não é a minissérie do 1602. Acho que a Panini tem alguma coisa contra o 1602, porque nas relações de histórias eu não lembro de ter visto a história, o comecinho da história dele, que ele é o primeiro dos aranhas alternativos a aparecer. Não lembro de ter citado. Nossa, será? A história dele pessoal, saiu daquelas revistas de graça lá, do dia da revista grátis lá nos Estados Unidos. Era uma edição do Guardiões da Galáxia, ele aparece em duas páginas lá, uma historinha pequena só pra apresentar, o Spider-Verse tá vindo aí. E na verdade ele era pra ter saído essa história antes da que saiu na próxima mensal. Ah, não sei se ela vai vir na próxima mensal, se ela tá na Aranha-Verso. Então, só duas páginas mesmo. Mas é que na mensal. Bom, mas a gente tá divagando muito. É, depois a gente fala disso. A gente fala, se sair, a gente fala, se não sair, a gente xinga a Panini. É, isso aí. E a gente acaba falando. Sim, com certeza. Então é isso. Então tá, então tchau pra vocês. Vipcast. Vamos deixar o Dante dormir que ele tá com sono. Ele trabalha. Aí, ouviu como ele está com sono? O sono está no ar. Até. Boa noite, gente. Boa noite. Terminou estilo Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tanto pra dizer e se ouve lamentar. Saiba quem quiser saber. Só viver é que é viver. Enredo ontem, hoje e amanhã. Vive quem souber querer. Música no ar, entre a terra, céu e o mar. Tanto pra dizer e se ouve lamentar. Saiba quem quiser saber. Só viver é que é viver. Amanhã vive quem souber querer. Música no ar, entre a terra, céu e o mar. Tanto pra dizer. Saber, só viver.